para mim. Sou eu que odeio tudo o que cometo, difama o estrangeiro. Faz propaganda, cartazes ou culatas contra os estrangeiros de terceira da barretas. Os imigrantes que cercam a minha terra, escrevo, pinto e colo e digo o que lhe espera. Faz propaganda, cartazes ou culatas contra os estrangeiros e terceiras da barretas. Olha para mim e comenta. Lá vai o que odeia e o que o afomenta. Faz propaganda, cartazes ou culatas contra os estrangeiros e a terceira da barretas.